escuta e treme. Vai se foder, o poder e você. E aí, playboy? Escuta e treme. Vai se foder, o poder e você. Trema na base, playboy, não sou massagista. A crueldade te destrói na rima terrorista, que denuncia a podridão do sistema porco, as patifaria, cuzão, que causa transtorno e faz os loucos revoltados partir pra cima, pra dar o troco aos arrombados da burguesia, que na euforia se faz de inocente, mas é pura putaria. Satanás sorridente, gente da gente não, gente contra gente, do bem aparentemente são, mas em suas mentes quer dar o bote, serpente maliciosa, mas de repente passa mal se você mosca. Eu quero ver se me esnoba sendo quebrado no murro, na mira do ferro chora borrado, pau nos cu de burro. Não me iludo com suas avarezas, porque sempre falta um parafuso na sua cabeça. Não é brincadeira, não irão te livrar suas rezas. É besteira acreditar em velas, confia nelas, mas não vai encontrar socorro quando a sequela te enquadrar e roubar seu ouro. E aí, playboy? Escuta e treme. Vai se foder, o poder e você. E aí, playboy? Escuta e treme. Vai se foder, o poder e você. Em forma de palavras, versos e frases na base, meu idioma é rajada nos pregos, se acha que tá light, playboy é o que vale, pagar de vida fácil, palhaço, se destrói no crack, cheira cocaína arrombado, endinheirado, se masturbando com várias vadias, sou articulado, cuidando da minha vida, sem despedida antes da hora, porque será inútil, a minha ideologia não é moda pra você rebolar sutil, eu tô a mil e sou criticado por ser quem eu sou, do Brasil, revolucionário, rapper do interior, que driblou as teias de aranha pelo certo, injetou nas veias, não por fama o dialeto. Eu não vou ser o inseto imobilizado, otário. A missão é vencer o resto dos papo furado. Quem dá pé é papagaio, não sou submisso, nem mané puxa saco pros playboy, jogar no lixo o patriotismo não. É preciso igualdade social, impossível é prisão pra político covarde, o principal causador da desordem, cínico em alto grau, patrocinador da morte do condomínio. E aí, playboy? Escuta e treme. Vai se foder, o poder e você. E aí, playboy? Escuta e treme. Vai se foder, o poder e você. Eu tenho qualidades que pra muitos é um cúmulo, tremendo os covardes, os bico e os putos imundos. Só tem assunto de vagabundas e nada com nada, puro absurdo, fogo na bunda e pensa que abafa. Ei, canalha, eu não tô no hip hop por acaso, sei que a caminhada não acabou, sou forte, não pago de status. Canção agradável, ô trouxa, o meu espaço, a minha missão é favorável e ecoa. Ser humilde é uma coisa, otário é outra, zé. Patife, cala a boca, folgado da porra, sai de ré. Testa minha fé, tem uma pá de cu na sede. Pra ficar de pé, tentam puxar o meu tapete. A árvore verde secará, seca o senhor, reverdecerá. A carne dos burgueses apodrecerá, com odor findará. Desaparecerá, como o vento que passa num piscar de olhos. Só restará lamentos, mas nada em seu velório é ilusório. Querer gozar de tudo, neném. Próximo episódio, se pá, nem sempre tem, mas sempre vem o troco pra quem quer se safar. E a serpente do topo também vai tombar, desabar. E aí, playboy? Escuta e treme. Vai se foder, o poder e você. E aí, playboy? Escuta e treme. Vai se foder,